Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, mais uma vez, na Rádio Filispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. No programa de hoje, vou-vos apresentar o sexto volume de novidades discográficas deste ano 2025. E vamos começar com o grupo Dilema, grupo pioneiro de hip-hop em Portugal, ativo já desde 1996 e com a formação original intacta, e ainda com 6 discos no currículo. Depois de terem lançado o single de Outros Tempos em março deste ano, que é o primeiro tema original em 12 anos, os lendários do hip-hop portuense apresentam agora o Sangue, segundo avanço do seu novo álbum que também celebra 30 anos de carreira. Este tema, o Sangue, representa a sua total entrega à arte de viver, à palavra e à essência da banda. Para os Dilema, o Sangue é a família e esta música assume a escrita como ato vital e espiritual, onde a caneta é a extensão do corpo e da mente, da luta, da herança e do amor profundo à cultura. Mais espião, Fuse, DJ Goose e Mundo Segundo. Como é que é? Segundo piso, hein? Obrigado pela recepção. Finalmente! Desdava a noite escura, busco luminosidade. Cada linha minha é uma busca pela liberdade. Só falo a verdade e a verdade te libertará. Cresci como os gunas, testemunhas de Jeová, linhas sinceras. Vivi a realidade, filho de Deus. Cresci na era da tempestade. Bandido lírico num mundo sem lei. O sentimento é crítico num ou no dilema. Sim, contas com delay. Respeito é conquistado, não é dado de bandeja. Cada verso é uma oração, uma pleja. Rezo na igreja. Ando nas ruas na sombra dos antepassados. Revoltas e insurreições nos olhos maltratados. Na selva urbana busco libertação. Pena escrita permanente e gravada na frustração. A folha rasgada revela o osso. Fica a cicatriz, tinta derramada pela gente. O nosso país escrevemos pela vida. O sangue que nos corre pelas veias é tinta. Pinta pouca tinta na caneta, muita finta, alguém que sinta, esta equipa é como um cometa. Passamos uma vez na vida, cruzamos a atmosfera, o trânsito da escrita vivida na alma que vocifera. Quem me dera que tudo fosse como fosse, para conheceres a fundo como a vida é agridoce. Assim que pisas este mundo, deste mundo, motivo válido, num quadro pálido, cálido é o que escrevo, César inválido. Ousa a caneta, sai, vê como o império cai, como uma mãe que cria um filho, aqui não há pai. O poeta vai honrar a escrita como um samurai, diferenciada e única como obras no Dubai. Ser dilemático, lunático, multitemático, subterrâneo, tal e qual é sol feriático, catedrático, coletivo, martela, cabeças de martelo pneumático. Escrevemos pela vida, o sangue nos corre pelas veias é tinta. É dilema, é mais uma investida, desde o ponto de partida. Da saída, faísca criativa. Escrevemos pela vida, sem dúvida. Palavra é dádiva. A escrita é emotiva, sativa, ativa. A língua nativa. Emissão. O coração é vórtice. Conexão. Ligação direta ao córtice. O amor à arte supera misérias. O humor escarlate serve nas artérias. A rima verte da clepsidra da egípcia. Transfusão da hemoglobina lírica. Desde miúdo, com conteúdo. Sob pressão, era o sol como expressão. O sol brilha, dar um litro a cada linha. Em prol da prol, pelo futuro da minha filha. A voz é livre, vive sem preconceito. É dilema, tatua no peito. Escrevemos pela vida, o sangue nos corre pelas veias é tinta. É dilema, é mais uma investida, desde o ponto de partida. Eu pensamento é soco forte, como o fogo em Shaolin, como o sangue que escorre pelo aço é flamejante. Entretente e vento enquanto o mundo arde, hecatombe cultural, estado de calamidade, focado na revolução mental, esperto como Esparta, confusão no mundo à parte, ectoplasma dilemático, o poeta nunca morre, imortaliza uma canção, não escolha morte, escolha vida e mais uma sessão, informação ao núcleo ainda bate no tambor, chaval do que não esquece o bairro, vá por onde for. DLM escrita é clube de combate, temos fãs como canais por baixo da tua cidade, desde 1996 no sangue, fiz a tropa no segundo piso ao som do Wu-Tang. Eu escrevo pelo amor, pela dor, pela fome, porque a força cá em mim é enorme. Escrevemos pela vida, o sangue nos corre pelas veias é tinta, é dilema, é mais uma vestida, desde o ponto de partida. O sangue que nos corre pelas veias é tinta, como se não houvesse amanhã. Grandes foram os Dilema com o tema, o novíssimo tema, o sangue. Passamos agora ao Sr. Doutor. Depois de 2 anos afastado dos lançamentos, o Sr. Doutor está de volta com As Melhoras ao País, o seu novo EP que vai estar disponível a partir do dia 16 de outubro, ou seja, a partir de amanhã. Sr. Doutor é o projeto mais recente de Jorge Ferreira, que antes formava os The Guys From The Caravan ou ainda o grupo Pinto Ferreira. O regresso do Sr. Doutor faz-se com ironia, humor e um olhar mordaz sobre a realidade portuguesa. Veja ao longe esse teu estado frágil, que hoje é manchete nos jornais. Mais um dia numa esquiva ágil, ia ver tombar como os mortais. Mas olha quanto é bela a paisagem, terra minha do meu coração. Se tens Eurovisões, não são miragem, é só turva a tua visão. E eu canto, pois que mais posso fazer enquanto me deixarem aparecer? Com a guitarra em punho, me desunho por um bis. Mandem as melhoras ao país. Estás envelhecido e não confundes com crescido. Tem cuidado, que Deus te dê saúde, que a saúde está internada no privado. Terreno fértil, mas a Eva não lhe deu nem uma maçã. Se hoje deu laranjas para comer, teremos rosas amanhã. E eu canto, pois que mais posso fazer enquanto me deixarem aparecer? Com a guitarra em punho, me desunho por um bicho. Mandem as melhores. Enquanto me deixarem aparecer, com a guitarra em punho, me desunho por um bis. Mandem as melhoras ao país. Mandem as melhoras ao país. Mandem as melhoras. Ora, muito bem, acabámos agora de ouvir o tema As Melhoras ao País, do Sr. Doutor. É engraçado que o Sr. Doutor era um nome que eu também usava quando eu tocava guitarra, era um dos meus projetos que já se acabou há muito tempo. E agora vamos ficar com o grupo Maria Silva. É o grupo, não é o nome de uma cantora, é o nome do grupo, chamado Maria Silva. Um grupo de recolha e renovação da música tradicional portuguesa. Nos inícios deste ano lançaram o seu álbum de estreia chamado Recanto, que está recheado de canções que não sabem a que tempo pertencem e de vozes que não os deixam cair no fundo da memória. Vamos ouvir o primeiro single, chamado Cegadinha, que representa perfeitamente a filosofia deste grupo, ou seja, respeito pelo nosso tradicional e a vontade de nele nos reencontrarmos. Vou já para as minhas favoritas, já vos aviso. Tempo da cegadinha, ai, todo bicho sai ao campo. No tempo da cegadinha, ai, todo bicho sai ao campo. Sai o rico e sai o pobre. Realmente extraordinário. Esta versão abluzada de Cegadinha, do grupo Maria Silva, vai já para as minhas favoritas. É incrível. Da Galiza agora vamos ouvir o tema do grupo Borg. Atualmente composto pelos músicos Ricardo Mourinho, Fastos Krigas, Rubem Gomes, Pablo Vergara e Cibran Seixo. Este grupo natural de Ferrol, que é onde estamos aqui a emitir, celebra já mais de 20 anos de trajetória com um disco que condensa tudo o que aprendeu durante todo este tempo. Ora Zulu não é só uma evolução natural do seu som, é também uma declaração de intenções, uma aposta pela tradição, pela procura, pelo risco e pela emoção. Vamos então ficar com o primeiro single chamado Canónigos. São os Borg com Canónigos. Ora, uma das coisas que eu mais gosto de fazer neste programa é a divulgação de novos músicos portugueses de grande qualidade, mas que não são muito conhecidos pelo grande público. E então, desta forma, tentar reverter esta grande injustiça. Por isso mesmo, agora quero mostrar-vos o projeto Mirror People. Mirror People é projeto de Rui Maia, músico e produtor do Porto, e tem um novo disco chamado Desert Island Broadcast, que deseja ilustrar uma imaginária transmissão de rádio oriunda de uma ilha deserta, onde convivem diferentes estilos e referências. Ora, sendo assim, deste disco vamos ouvir o primeiro single, Any Color You Like. Some ways of living can make you feel free. Some ways of living can make you feel free. Some ways of living can make you feel free. Some ways of living can make you feel free. Some ways of living can make you feel free. Ora, muito bem, ouvimos o tema A Nicole Are You Like, do projeto Mirror People, o projeto do grande, excelentíssimo Rui Maia. E passamos então do Disco Sun para o fado, mas não é um fado qualquer, não, é um fado que vem da mão da inovadora Lina. Desta vez a Lina juntou-se ao músico Jules Maxwell para explorar as conexões poéticas entre a Irlanda e Portugal. E resultou isto num álbum chamado Terra Mãe. Anteriormente, Jules Maxwell lançou um disco Burn, chamado Burn, com Lisa Gerrard, dos Dead Can Dance, enquanto que a Lina gravou um disco com o Raul Refri, fez um disco a solo e depois um disco com Marco Medquida. Mas deste novo disco Terra Mãe, com Jules Maxwell, vamos ouvir o tema Não Deixei de Ser Quem Sou, com um poema do próprio Jules Maxwell, mas adaptado a português por Lina e Amélia Mujo. Eu tudo tentei para mudar e ser diferente de mim. Fiz tanto e mesmo assim não chegou. Não deixei de ser quem sou. A razão e o coração, sinais me quiseram dar. Fiz tanto e mesmo assim não chegou. Não deixei de ser quem sou. Criança pela luz deslumbrada, menina de bota na estrada, o medo metido no bolso da mão, ao dizer sim, dizer não. E lá fui vivendo comigo, mudar já são não consigo. Fiz tanto e mesmo assim não chegou. Não deixa de ser quem sou. Não deixa de ser quem sou. Não deixa de ser quem sou. Agora vamos ouvir o grupo Lavoisier, a quem tive o imenso prazer de ver ao vivo no passado mês de setembro na Feira do Livro do Porto. Os Lavoisier lançam um novo disco neste mês de outubro, que vai recheada de poemas de novos e novas poetas portuguesas. O primeiro single, que foi lançado dia 5 de setembro, apresenta a poetisa Raquel Nobre Guerra, com o tema, escrito por ela própria, Mundo Bem Monstro. Mundo Bem Monstro, ao contrário do que canta, do que suplica, fala do que sente, canta o que calamos, sonhamos, existimos, tenta despir a monstruosidade do mundo. É Lavoisier com o mundo bem monstro. Muito bem, então passamos mais uma vez à secção com este nome tão lindo e tão direto, Que Raio de Merda é Esta? E hoje eu vou-vos explicar qual é a intenção desta rúbrica. O que eu quero realmente é que vocês me enviem uma mensagem de áudio ao telemóvel com as vossas queixas ou pareceres sobre a situação da vida política, económica e social da atualidade. E essa mensagem, obviamente, vou passá-la neste pequeno espaço, ok? Ora, como hoje ainda não tenho nenhuma, vou dizer o que eu pensei esta semana. Ora, muito bem, no passado dia 10 de outubro deu início o enésimo cessar-fogo entre o mal chamado Estado de Israel e a Palestina. Muito se aplaudiu e celebrou a iniciativa farsante de Trump e, passadas poucas horas, este cessar-fogo, com muitas aspas, já vos digo, um cessar-fogo com muitas aspas, as tropas israelitas assassinaram, entre mais palestinianos, assassinaram o palestiniano Saleh Al-Jafawari, que é um jornalista, entre outras coisas. Eu digo, não foi o único, foram ao todo, nos primeiros 4 dias de cessar-fogo, imaginem se não houvesse cessar-fogo, já mataram 62 palestinianos. Isto é realmente indescritível. E é então que eu pergunto, ainda há alguém que acredita que Trump e Netanyahu estão a ser sinceros quando dizem que querem a paz? Eu acho que não. Não se esqueçam nunca que não podemos deixar de falar sobre este drama que vive a população da Palestina desde 1948. Esta história não começou agora, nem em 2023, com os ataques de outubro. Não, senhora. Israel leva já 77 anos a colonizar, a massacrar e a roubar o povo da Palestina. Os terroristas são os sionistas de Israel e não os palestinianos. Temos que apoiar a Palestina e boicotar, desinvestir e sancionar os terroristas de Israel. Nem mais. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Exatamente, estão a ver o Jardim a Beira-Mar Plantado, hoje preenchido com o 6º volume de novidades discográficas portuguesas deste ano de 2025. E continuamos agora com Maria João, que para celebrar 40 anos de carreira, acaba de lançar o disco Abundância, um álbum onde ela retorna às raízes. Gravado entre Maputo e Lisboa, o disco possui pontes entre o passado e o futuro, o jazz e a world music, o ritmo e a melodia. Com a produção do mestre da eletrónica Luís Fernandes, este trabalho conta também com a participação de músicos de Moçambique e de um maravilhoso coro. Deste disco vamos ouvir o tema Esperança. I'm Grande Maria João, sempre enorme. E agora com um novo tema chamado Esperança, do seu novo disco chamado Abundância. E agora é o momento de ouvirmos o novo single de Cavalheiro, em colaboração com Marta Moreira. Um tema chamado Del Rey. Tema este que foi lançado no passado dia 10 de outubro, em todas as plataformas digitais. Este é o primeiro tema de avanço para o disco Pequena Sorte, o próximo álbum do músico com edição prevista para novembro. Del Rey herda o nome do local onde esta canção foi escrita, na Serra Del Rey. A canção apresenta uma letra partilhada entre Cavalheiro e Marta Moreira, procurando incorporar um ponto de vista estritamente feminino na escrita das canções. Entre vozes que se cruzam e se complementam, o tema abre caminho para um disco onde as relações humanas e a contemporaneidade surgem em múltiplas perspectivas. Incrível esta canção de Cavalheiro com Marta Moreira, é lindíssima e muito emotiva. Vamos agora passar a algo muito diferente, que são os Caretos, que há poucos dias atrás lançaram o single Moleirinha. O mais incrível deste tema é a capacidade que têm os Caretos de reunirem sempre tantos famosos à sua volta. É isso mesmo, num só tema juntaram-se as vozes únicas de Conan Osiris, as vozes de Isabel Silvestre com as suas vozes de Manhoce e ainda a maestria de Júlio Pereira. Este é o segundo avanço do aguardado álbum Modas. Com este tema, os Caretos voltam a mergulhar no património da música tradicional portuguesa, entrelaçando-a com a sua produção transgressora. Um grande exemplo da união entre o tradicional e as linguagens modernas. É Caretos com o tema Moleirinha. Tinha. Se ela era mal empregada, a culpa foi da farinha do patrão, que nunca soube estimar. Se ela apanha o cutelo na mão, os tubaros vão saltar. Yeah, eu tô com o bolso cheio de metranha, eu tô a viver o sonho, tanto latendo nem sei onde é que o ponho. Hoje à noite eu tô medonho. Baby, a banana moleirinha. Tô com uma modinha, que amanhã eu lavo essa luzinha. Eu vou apanhar sol com a minha zabelinha. Estes Caretos sempre tão radicais, tão excêntricos. Agora, depois dos Caretos, vou-vos passar uma canção cantada em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que se considera até a mesma língua. Às vezes é verdade que não se percebe muito bem, mas isso é só por falta de costume. E por isso mesmo é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. Tem que haver maior intercâmbio entre estas duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. E então a galega que vamos ouvir agora chama-se MJ Pérez e a canção chama-se Perdim a Memória. Perdim a memória, buscando o coração. Yo no atoparé porque fui prendado do teu olor. Ya no sé qué lengua falar. las cegas, se fun sin saber nada de ti. Desarmaches mi cabeza, en un momento que te conocí, pintando de colores, un a unos menús lamentos, le boto perfume. Para desgraza y el momento de hacer mudanza, rematar con todo que más camino me doy, ya no me amenaza. Perdí la memoria buscando corazón, nunca y yo no atoparé. Porque fui un prendado doble olor, ya no sé qué lengua hablar, no me entiendo bien que pago aquí procurando siempre un fogar, cuando solo quiero para desgraza y el momento de hacer mudanza, rematar con todo que más camino me doy, ya no me amenaza. Perdí la memoria buscando corazón, nunca y yo no atoparé. Porque fui un prendado de olor, ya no sé qué lengua hablar, no me entiendo bien que pago aquí procurando siempre un fogar, cuando yo quiero perderme. Perdí la memoria. Acabamos de ouvir o tema da galega MJ Pérez, o tema Perdinha Memória. Ora, o cantor e compositor canadense Patrick Watson convidou a portuguesa Maro para gravar uma canção e o resultado foi o maravilhoso tema Wandering. Segundo o próprio Patrick, esta canção foi inspirada num sentimento que ele carrega desde os 16 anos, que é o de viajar pelo mundo tocando música, com aquela sensação única de ser um fantasma observando o mundo passar em silêncio. Patrick Watson também refere que a primeira vez que ouvi a voz da Maro, com aquela suavidade aveludada, lembrou-lhe a linda melancolia que se sente ao caminhar pelas ruas e espíritos das cidades portuguesas. Então, Patrick Watson com Maro e o tema Wandering. Woke up a bit slowly, feeling a bit lonely, but here we are. Gotta know what kind of fever, like melancholy's a treatment, and that's my favorite kind of feeling. Don't know where we're going, don't know where we've been. It's a strange kind of wind. Your feet are hanging off of this train, dreaming up the road, walking by. Wander through the strangers, too quick for them to know it's who you are. I don't know anybody, and no one knows me. I could be anything, and you're my favorite company. You and I. The sky is watching the world wander by. of spades pulls up in a car and I'm standing outside the bar. She says, get in, we're gonna drive, drive too far. Wrapped in my foreign heart, I don't know where we are. Can't remember my name and she feels the same. And I know we'll be sad at the end of the road. We don't want this conversation to end anymore. Don't know where we're going, don't know where. Lindo foi Patrick Watson com a portuguesa Maro e o tema Wandering. E pronto, fechamos a porta deste Jardim à Beira Mal Plantado com a nossa querida Flávia Muniz, que já não lançava nenhuma canção nova há 3 anos. E no passado dia 29 de agosto publicou o tema Recomeço, com melodia da própria Flávia Muniz e a letra de Hernani Cal. Diz que é um baião com ares de ponteio. Um abraço e fiquei muito bem. Prato, olho quer sorrir, berimba cabaça pra zoar, aquece por dentro, zoê, catimba que o jogo é pra ganhar, marimba que o monte vai ruir, mandinga fraqueja e vai rodar, esquece pinimba vai morrer, que a finta é rica e vai curar. Que saudade do ser, que saudade do ser, tempo de aproximar, tempo de aproximar, bateia embala meu dendê. Tem liberdade pra ser, liberdade pra ser. Meu povo vai te buscar, vai te buscar. Tá tudo no jeito de fazer, tá tudo no jeito de fazer. Cuidar da semente que plantar. Ao chegar você vai ter a paz. De novo o seu lugar, varrer o seu quintal. Seu pomar crescer, a vida recomeçar. Calibra que o olho quer sorrir, berimba a cabaça pra zoar, aquece por dentro o fuzuê, catimba que o jogo é pra ganhar, marimba que o monte vai ruir, mandinga fraqueja e vai rodar, esquece pinimba vai morrer, que a finta é rica e vai curar. Que saudade do ser, tempo de aproximar. Bateia em bala meu dendê, tempero com ouro meu viver. Tem liberdade pro ser, meu povo vai te buscar. É tudo no jeito de fazer, cuidar da semente que plantar. Que saudade do ser, tempo de aproximar. Bateia embala meu dendê, tempero com ouro meu viver. Tem liberdade pro ser, meu povo vai te buscar. É tudo no jeito de fazer, cuidar da semente que plantar. Calibra que o olho quer sorrir, berima, cabaça pra zoar, aquece por dentro o fuzuê, catimba que o jogo é pra ganhar, marimba que o monte vai ruir, mandinga fraqueja vai rodar, esquece pirimba vai morrer, que a fita é rica e vai curar.